Nuno, o resultado foi melhor que a exibição, mas numa altura destas também não se pedia mais. Isto abre, de facto, aquilo que o Nuno vinha a dizer ao longo do campeonato, que até a última jornada vai ser decisiva até ao último minuto. Como é que viu esta partida, que começou com algo confusa, foi preciso assentar ali com alguns time-outs, quase acertar o jogo. Como é que viu este jogo? Foi um jogo em que jogou-se de ambas as partes mais com o coração do que a cabeça, normal, estamos no fecho do campeonato, define-se uma época... Define-se os objetivos numa época, esta situação de andar a lutar por objetivos de um objetivo de uma fase de manutenção de não descida é sempre muito complicado, quem está, não é? Todos os intervenientes, os de fora, os de dentro, o próprio público, enfim, é jogar com o coração, com a parte emotiva, daí depois a parte racional do jogo, a parte se calhar que faz com que as equipas joguem de uma forma mais, respirem mais o jogo, joguem de uma forma mais clara, nem sempre surge, mas acho que foi um jogo em que nós tivemos mais oportunidades de golo, tivemos ascendente sobre o jogo a espaços, concordo, mas não acho que tenha sido um jogo assim tão mal jogado, ou pelo menos pronto, para aquilo que é a fase da época e o momento, acho que pronto, o jogo até foi aceitável, não foi um jogo assim tão mal jogado, saí das transições para um lado, para o outro, jogo amarrado, primeiras, segundas bolas, mas pedia-se aqui uma vitória contra uma equipa que nunca tínhamos ganho este ano, duas derrotas na fase regular, um empate na Covilhã, uma equipa, a nossa equipa Oliveira, em oito jogos anteriores, esteve a ganhar cinco jogos no segundo tempo, a ganhá-los, e deixou-se perder ou empatar em todos eles. O estado anímico não é fácil, vimos três derrotas consecutivas, duas delas perdidas, dois jogos perdidos no último minuto dos descontos, na Académica e em Caldas. É muito difícil depois levantar uma equipa depois disso. Perguntamos agora se hoje não poderíamos com esta vitória estar a depender de nós no último jogo, mas também se hoje perdêssemos ou empatássemos já não estaríamos dentro, não vale a pena pensar sobre isso, ganhámos, cumprimos, a paragem fez-nos bem e há que seguir. Há um tempo atrás tinhas-me perguntado, depois da nossa melhor série, se a paragem iria ser benéfica ou não, depois da paragem perdemos três jogos seguidos, agora a paragem foi benéfica e ganhámos e queremos ir aos Açores ganhar, para obrigar a equipa do Covilhã a ganhar o jogo também. Por isso vai ser uma luta até o último jogo e vamos com tudo e esperamos trazer a manutenção para Oliveira como desejamos. Sempre a depender de terceiros, não é? Como sim, disse. A depender de terceiros, mas a obrigar também a equipa adversária a ganhar se nós ganharmos o jogo. Por isso, o primeiro objetivo antes deste jogo, quando era levar isto para a última jornada, nunca poderíamos decidir hoje, a não ser que o adversário o decidisse, não é? Posto isto, levámos isto para a última jornada, o primeiro objetivo está conseguido, foi uma vitória merecida, nem sempre bem jogado o jogo, mas naquilo que foi a parte estratégica, na parte de oportunidades de golo, não me lembro do André ter feito uma defesa como o guarda-redes adversário, que fez duas, três defesas de maior dificuldade, pronto. É o que vos digo, ainda mandámos uma bola ao poste, que também é normal, nos últimos três jogos mandámos em cada um jogo uma bola no poste, pensava que mais uma vez a bola não ia entrar, entrou, fomos felizes, mas merecemos ser felizes, também se calhar noutros jogos já tínhamos merecido e não conseguimos, há que seguir, levar alento e esperança, levar uma bagagem também com força e esperança para tentarmos ir buscar os três pontos aos Açores, onde é muito difícil jogar, onde é uma equipa boa, uma equipa que ainda também está dentro, não é? Estamos todas dentro do objetivo, mas vamos à luta, é uma autêntica final. Esta já era, mas então essa, pronto, e aí acaba o campeonato e vamos tentar buscar os três pontos. Hoje a equipa marcou no descontos, marcou um gol, deu a vitória, três pontos importantes. Na última jornada, que seja limpinha. Sim, é isso mesmo, esperamos que sim. O futebol português não é muito dado a isso, não é? Há muito jogo de bastidores e enfim, mas pronto, vamos centrar naquilo que nós controlamos, que é os 90 minutos, é o jogo, é uma equipa de Lusitânia que vamos analisar, vamos trabalhar, obviamente com o estado anímico melhor porque ganhámos o jogo, mas pronto, vamos à procura de levar isto até ao último minuto, até ao último segundo e vamos à procura de ser felizes. Hoje fomos, demos uma prenda aos nossos adeptos que eles tanto mereciam e a nós mesmos. E pronto, é um amargo de boca ao mesmo tempo porque é uma situação agridoce, porque se calhar queríamos sair daqui a depender de nós, não foi, algo também fez com que isso não fosse, falta de competência, sorte, o que seja, não vale a pena lamentar, é um jogo que falta, é um jogo que queremos ganhar, E é um jogo para de mata-mata e vamos com tudo para tentar ganhar o jogo, é isso que... Como é que vais gerir a ansiedade esta semana do seu plantel? Sabendo que vai estar dependente de si e não só, dependente de outros, como é que vai levar até ao jogo nos Açores este plantel que hoje mostrou alguma ansiedade? A ansiedade deles, minha também, não foi uma semana fácil e pronto, e independentemente da experiência de ter passado nesta casa, eu gosto muito deste clube, é um clube que eu amo mesmo e efetivamente esta questão é pesada, é da ansiedade, é uma ansiedade boa, mas é uma ansiedade, uma angústia toda a semana para dar resposta. Agora, o que é que acontece? O que eu disse aos meus jogadores, um dos aspectos foi, nós muitas vezes andávamos a jogar os outros jogos, se calhar à espera que os outros fizessem o trabalho que nós, acabávamos o jogo e ficávamos a olhar para o resultado dos outros, ou à espera que o outro dia jogasse a outra equipa, ou à espera ainda agora, nesta semana que passou, na quarta-feira do jogo lusitano, a ver se alguma coisa acontecia para nós não... Agora não há nada disso, nós agora estamos mesmo, jogamos, se não guinhamos, não ficamos, por isso é um jogo, se calhar essa parte de concentração, essa parte de haver uma possível segunda possibilidade, se calhar em determinados momentos pode não nos ter feito assim tão bem, para estarmos concentrados e unidos até ao último minuto e até ao último segundo. Hoje sabíamos que se não ganhássemos o jogo, ficávamos por aqui. Se calhar foi isso que nos fez ter mais aquele bocadinho, aqueles últimos 10, 15 minutos que têm sido críticos. Nós em 12 golos sofridos na primeira, nesta fase de manutenção, 7 são depois dos 80 minutos, 7 de 12, ou seja, aquele tempo crítico, hoje agarrámos-nos, fizemos, sentimos que um golo da equipa adversária era o fim e pronto, e é com esse intuito. É, respondendo mesmo é... Jogar o jogo é uma final, temos que ganhar, porque senão já não dependemos de ninguém a não ser de nós. E é aí que vou trabalhar, mas a ansiedade vai sempre existir e aí no dia, porque queremos que o jogo chegue rapidamente para perceber. Nós chegamos a uma altura e dizemos: eu quero é jogar rapidamente para que esta angústia, este aperto, pronto, trepasse. E é isso, vamos com tudo, vamos tentar três pontos e à busca de ser felizes.